A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao compartilhar sobre o livro de Efésios, continuidade ao nosso trabalho de ministrar a palavra do Senhor, tendo como prioridade, nesse caso, a leitura da palavra, porque acredito piamente que a própria leitura da palavra é suficiente para nos edificar. E também fazer alguns comentários. Eu estou utilizando a Bíblia King James de 1611. Comentários também possam ajudá-lo ou ajudá-la. Então, diz assim o texto de Efésios. Aliás, antes de fazer a leitura, quero saudar de modo carinhoso a irmã Vivian, a irmã Lili, São José dos Campos, ao irmão Freitas e Marileia, a irmã Liene, ao irmão França, Ângela, os irmãos ali, a família toda. Que Deus abençoe a todos vocês e todos os outros irmãos que têm postado e têm nos ajudado em oração e de todas as maneiras que vocês têm encontrado. Diz assim o texto de Efésios, no capítulo 3: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Olha aqui, irmãos, mais uma vez aquele tripé que eu disse a vocês para compreender o pensamento, a teologia do apóstolo Paulo, que é marcada pela visão, a prisão e a missão. Repito, a visão, ele aproveitou o momento histórico da sua conversão, onde houve uma mudança total de visão para caracterizar a prisão em várias ocasiões e também apedrejamento, várias situações terríveis. Mas para dizer que ele era prisioneiro, nâncias, mas era prisioneiro de Jesus Cristo, e a missão que o motivava de dia e de noite, sem cessar. Por isso ele diz: por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me é dada para convosco. Como pela revelação ele fez-me saber esse mistério, como vos escrevi antes em poucas palavras, pelo que quando ledes podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo, o qual, noutras épocas, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. Uma paradinha aqui, irmãos, mais uma vez a ideia de Deus ter trazido os gentios, os não israelitas, para fazer parte de um só corpo, o corpo do Cristo glorificado, morto, ressurreto, manifestado entre os discípulos, assunto aos céus e que voltará como juiz. Nós que não éramos israelitas, de origem, biologicamente, passamos a receber da mesma graça que ele concedeu no pacto que fez com o povo de Israel desde Abraão. Continuando, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus dado a mim pela operação do seu poder. A mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar entre os gentios riquezas incompreensíveis de Cristo e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus. Mais um parêntese, a função da Igreja, o ministério da Igreja, fazer conhecido diante de principados e potestades nos lugares celestiais, fazer conhecido a multiforme e sabedoria de Deus. Fazer conhecida a multiforme e sabedoria de Deus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não vos desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava disposto a sofrer para que os gentios fossem alcançados, tanto judeus como gentios, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior, ou seja, no espírito, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o propósito do Senhor, que nós cheguemos à plenitude dele. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Lindo texto, e com verdades maravilhosas. A primeira, no versículo 1, aqui Paulo inicia um pensamento que ele deixa inacabado até o versículo 14. O apóstolo comemora sua situação atual, à luz da vontade de Deus e do seu chamado para a sua vida. Ou seja, ele sabia que estava no centro da vontade de Deus, a caminho da plenitude de Deus, de Cristo, do Espírito, e era necessário passar por essas lutas e tribulações. E nós precisamos aprender que quando estamos no centro da vontade de Deus, passamos por essas tribulações, porque Isso também é parte do nosso aperfeiçoamento para chegarmos à plenitude. O versículo 2, a dispensação da graça de Deus, ou a administração da graça de Deus, indica um ministério singular de Paulo, a implementação de uma estratégia divina. O ministério de Paulo não era de sua própria autoria, pelo contrário, Deus o comissionou para isso, Atos capítulo 9. Meus irmãos, minhas irmãs, o ministério que Deus nos concedeu, como a própria frase já diz, Deus nos concedeu. Essa é uma dispensação da graça de Deus, que indica um ministério singular que cada um de nós tem. O de Paulo era um, o meu é outro, o seu é outro, para que nós possamos implementar a estratégia divina na história. Nós somos comissionados para isso. No versículo 3, há uma palavra. Mistério. E alguns podem estar em dúvida acerca do seu significado. Aponta, mistério aponta para algo que antes estava oculto, um segredo, e que agora foi revelado por meios impossíveis à descoberta humana. O ser humano sozinho não teria acesso a esse mistério. O mistério revelado é que Deus determinou, por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo, incorporar os gentios no único corpo da igreja, como companheiros iguais de Israel. Então, de dois povos, ele fez um só. Esse é o mistério que nos foi revelado pela obra de Jesus Cristo, que antes estava oculto. Até no Antigo Testamento isso não estava tão claro. Eles tinham claro que a bênção atingiria as nações, universalizando essa graça, mas eles não tinham claro como isso se daria. E agora Paulo já pode discorrer sobre o assunto e nos explicar. No versículo 6, irmãos, irmãs, a palavra co-herdeiros mostra que os crentes em Cristo são co-herdeiros no reino de Deus. Essa é sua posição, irmão. Essa é sua posição, irmã. Você é co-herdeiro, co-herdeira do reino de Deus. Que maravilha! Esse termo também caracteriza a nova comunidade, a nova comunidade que surgiu em Cristo Jesus, que tem Cristo como cabeça. O fato de os gentios terem a mesma posição que o povo do pacto de Deus, Israel, foi uma novidade da revelação de Deus, principalmente para os hebreus, para os judeus. No versículo 8, sou menos que o mínimo de todos os santos. Combina um superlativo e um comparativo em apenas um termo grego. Sou menos e o mínimo de todos. Esse vocábulo incomum deve ter sido uma alusão brincalhona ao nome de Paulo, reconhecendo assim que ele por si mesmo era insignificante. Como nós, se dependêssemos só de nós mesmos, seríamos insignificantes. Mas que em Cristo Deus fez dele, Paulo, uma nova criatura, e Deus fez de nós novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. No versículo 10, a intenção de Deus era que a sua multiforme sabedoria fosse conhecida por meio da igreja. Multiforme significa múltipla, multicolorida, como uma linda joia. A história da igreja cristã e o drama da redenção, que aos poucos vai se desenrolando, são observados com ávido interesse pelos principados e potestades nos lugares celestiais, o que parece ser uma referência aos anjos. E você pode conferir em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. De fato, é uma referência aos principados que se opõem ao reino de Deus e às potestades ou autoridades que nos lugares celestiais tentam impedir essa obra, mas não podem impedir, porque foi consumado em Cristo Jesus, ele venceu e nós também somos vencedores, mais do que vencedores, por amor a ele. Do versículo 11 ao 13, a igreja é a central na obra de Deus, na história. Isso aqui, irmãos e irmãs, nós precisamos repetir para todos os irmãos, todos os dias. A igreja é central na obra de Deus, na história. O evangelho é boas novas para uma nova sociedade, assim como para uma vida nova. Paulo descreveu a igreja como agente e sociedade divina, com um mandato da parte de Deus. A igreja precisa tomar posse dessa riqueza, desse ministério glorioso, de ser central na obra de Deus para propagar essa boa nova. Nós não estamos aqui só para ir à igreja, pegar o carro, irmos à igreja, ou o ônibus, ou o metrô, irmos a pé e ouvirmos uma oração, depois cantar um hino, depois confessarmos nossos pecados, depois louvarmos com cânticos ou com hinos também, com coral. As igrejas que ainda têm, ouvirmos uma pregação, voltarmos para casa, cumprimentar os irmãos, voltarmos para casa, como se isso tudo fosse uma rotina que no próximo culto vai acontecer novamente. Não, nós somos centrais no projeto de Deus de anúncio da boa nova, nós somos centrais para o cumprimento da grande comissão. Nós somos centrais para definir estratégias, juntamente com o Espírito Santo que nos ilumina, ele vai gerando em nós estratégias para o crescimento da igreja. Como diria o autor Peter Wagner em um dos seus livros, estratégias para o crescimento da igreja. Nós temos que entender isso, irmãos e irmãs, e nos alegrar nisso, e mais do que nos alegrar, nos envolver, nos comprometer com essa obra que nós somos centrais para a propagação do Evangelho. No versículo 14, para fazer discípulos, né? Para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, para ensinar aquilo que Jesus nos ensinou, para aumentar a família, para multiplicar a família da fé. Aleluia. Versículo 14. Paulo retomou a oração que iniciou no versículo 1. Aqui sim ele complementa aquela ideia. Nesta oração ele pediu que os cristãos fossem abençoados com uma força interior, com entendimento, com discernimento e com excelência espiritual. Esse é o meu desejo por cada um de nós cristãos nessa geração e em todas as gerações até que o Senhor Jesus venha nos buscar. No versículo 15, esse versículo envolve algumas decisões difíceis na tradução, mas parece que Paulo quis dizer é o seguinte: o conceito e a instituição da paternidade partilhado por todas as culturas com poucas diferenças está enraizado no papel de Deus como Pai Criador de todos os povos. Então, essa paternidade acontece porque ele é o Pai Criador de todo o universo e Criador de todos os povos. Os judeus não são os únicos que podem se ajoelhar diante do Pai. Glória a Deus pela vida deles e que cada vez mais judeus sejam salvos reconhecendo Jesus Cristo como Messias, mas não são só eles, somente eles. Nós também. E devemos esperar a sua atenção. E sim, todos os povos, com toda raça e com toda nação, devem se dobrar diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Do versículo 16 ao versículo 19, já caminhando para o final, Paulo orou pedindo fortalecimento no íntimo, com poder, o que é consequência de Deus habitar no coração dos cristãos. Ele pediu que os cristãos fossem fortalecidos, fossem arraigados, fossem cheios através da obra das três pessoas da Trindade, Deus Pai, Cristo e o Espírito Santo. Hoje, particularmente, o Espírito Santo que está habitando em nós. Que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito Santo nos permita estar cheios, arraigados da graça, da glória, da plenitude de Deus, que nós vamos ver nos outros três capítulos. Precisamos estar cheios do Espírito para poder compartilhar com outros irmãos e irmãs. E com pessoas que ainda não entraram na família, mas que poderão entrar entregando a sua vida ao Senhor Jesus, aceitando o senhorio de Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, no versículo 20 e 21, Paulo explode em uma grandiosa doxologia. Já comentei sobre isso no livro de Gálatas, está lá no blog, a respeito do majestoso poder de Deus. Ele pediu que a glória de Deus fosse manifestada abundantemente na igreja. Essa é a minha oração agora, hoje, que a glória de Deus seja manifestada abundantemente na igreja. Aqui vamos pôr no singular. Independente das denominações, das várias placas denominacionais, de diferentes denominações, nós somos parte de um só povo. Nós somos uma só igreja, nós somos um só rebanho, porque há um só pastor, há uma só fé, um só batismo. Então precisamos estar cheios dessa glória e que essa glória se manifeste abundantemente através de cada igreja local, cada igreja, em cada cidade, em cada país. A glória se manifeste abundantemente em Cristo Jesus. A igreja trará a glória para Deus para todo sempre, inclusive na eternidade. A igreja será parte desse coro eterno que vai glorificar o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Que nós também façamos como Paulo, reconheçamos exatamente qual é o nosso ministério. Há diferentes ministérios no corpo e todos eles são importantes. A primeira parte da carta. Depois a segunda, do capítulo. Depois que adentremos na profundidade, na extensão, na largura, na altura desse mistério. A saber que de dois povos, de todos os povos da terra, Deus fez um só povo com aqueles que aceitam o senhorio de Cristo Jesus. E depois de nos tornar povo dele, nos abençoa poderosamente. E não devemos desfalecer nas tribulações. Mas, pelo contrário, nos colocarmos de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecermos que somos a família dele nos céus e agora na terra ainda, e também no novo céu e na nova terra, e clamar para que ele nos encha da sua glória, que o Espírito Santo faça essa obra no homem interior, para que Cristo habite o nosso coração. O modelo da igreja tem que ser Cristo, não pode ser outro modelo. O único modelo possível é Jesus Cristo. E que nós tenhamos condição de compreender com todos os outros irmãos, chamados na Bíblia de santos, separados, diferenciados, distintos. Por que diferenciados? Porque aceitam o senhorio de Cristo. Possamos entender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. O amor de Cristo excede, irmão, irmã, todo conhecimento, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E eu encerro lendo esses dois versículos. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundante, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória. Aqui a doxologia, o louvor, a adoração. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que faz parte desse grupo de oração, de comunhão, de apoio, de fortalecimento, de edificação. Abençoe a todos, abençoe suas famílias também, abençoe sua igreja local. Abençoe a denominação da qual você faz parte. Abençoe todo o corpo de Cristo espalhado sobre a terra, de tal maneira que nós manifestemos essa presença do Senhor. Aleluia. Deus o abençoe e, permitindo o Senhor, amanhã nós ministraremos Efésios 4 e depois 4, 5 e 6 são capítulos extraordinários. E eu tenho certeza que vão edificá-lo também, como o de hoje. Recebamos a bênção nessa hora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a plenitude gerada no homem interior pelo Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós agora já ultrapassamos a barreira dos 5 mil ouvintes, e eu quero, para os que vão entrando, repetir o endereço do blog. Há quase 500 ministrações, praticamente 500 ministrações, sobre vários livros da Bíblia, sobre liderança. E se o Senhor nos permitir, nós vamos continuar deixando uma palavra para você. Só uma palavra, não é uma pregação. Se fosse uma pregação, nós nos deteríamos em um versículo, dois ou três, e exploraríamos com profundidade aqueles três versículos. Não, nossa intenção é deixar uma palavra para você, para que você na sua casa ou no caminho para o colégio vá ouvindo, ponha lá no celular, ou no intervalo do trabalho, ou na volta, você possa ser edificado por essa palavra, tá bem? Que Deus abençoe. O blog é blog logos 7. blogspot.com. Repito, blog logos 7, ponha só o numeral. Não precisa escrever a palavra 7. Ponha blog logos e o número 7. ponto blogspot.com. Blog logo 7. blogspot.com. Quem quiser saber do andamento do trabalho das duas igrejas que estamos plantando e pastoreando, também você pode procurar no Instagram, Assembleia de Deus, em Minas Gerais, Campo Minas Gerais. E se você desejar que mais uma pessoa receba essa palavra diariamente para a sua edificação, passe o telefone para nós ou passe o telefone para a pessoa, se ela desejar esse telefone, e ela receberá então essas mensagens. Nós arrolaremos o grupo e ela receberá essas mensagens. Queremos expandir. Estamos em 23 países hoje e um deles é a Ucrânia, irmãos. Justamente nesse momento que a Ucrânia passa por tantas dificuldades, nós temos ali algumas pessoas ouvindo essa palavra. Então, que Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém.